André Cedês, o mural de Ibicoara. E aí, bebê? Treme essa raba, que hoje eu vou dar chacoalha. Olha essa bunda pra baixo e pra cima, mostra que merece a 10 e a vara. Treme essa raba, que hoje eu vou dar chacoalha. Olha essa bunda pra baixo e pra cima, mostra vai. Treme essa raba. Vai, bebê. Treme essa raba, que hoje eu vou dar chacoalha. Olha essa bunda pra baixo e pra cima, mostra que merece a 10 e a 4. Treme essa raba, que hoje eu vou dar chacoalha. Olha essa bunda pra baixo e agora. Treme essa raba, que hoje eu vou dar.